Aí, essa alegria é o reflexo da presença do Senhor na nossa vida. Sabe por quê? Porque o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Do que vale ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada? Da maneira mais simples, da maneira mais sincera, vou viver a minha vida, vou tirar proveito dela. Vou nadar na cachoeira, descer de bike ladeira, comer muita besteira, assaltar a geladeira. Durante a madrugada, vou acordar com o sol, batendo na janela enferrujada. Vou levar a minha filha no parquinho, me encantar com seu sorriso, a cada gritinho me chamando de papai, mostrando orgulhosa as façanhas perigosas. Vou correr do pitbull, se eu cair eu tô perdido. Isso pode acontecer, pois ando meio gordinho. Falando nisso, vou tentar academia, sendo funcionário no Habib's. Pede uma bibicirra, uma pizza guaraná, berite pra finalizar. Pra desestressar, vou deitar no sofá, assistir alguns vídeos produzidos pela Oprah. Vou fingir não escutar, minha mulher reclamar pela minha bagunça. Eu tento organizar, vai dar tudo certinho, mas quando vejo já está tudo caído, espalhado. A Rê me olha, sorri, tudo acaba. Beijos e abraços, aí amor foi mal. Vivendo a grandeza das pequenas coisas, viver é a riqueza pra quem sabe amar. Os meus objetivos sei que vou alcançar, sem desprezar etapas eu vou conquistar. Vivendo a grandeza das pequenas coisas, viver é a riqueza pra quem sabe amar. Os meus objetivos sei que vou alcançar, sem desprezar etapas eu vou conquistar. Mais um dia agradeço a quem me criou, respiro o ar da manhã, humildemente eu vou fazer torrada com o pão duro que sobrou de antes de ontem. No caminho do trabalho eu vou tomando Danone, no trampo ouço paneiras e boas ideias. Tenho respeito dos parceiros e afronta dos inveja, mas não busco lá fora aquele que vive em mim. Sou humilde, singelo, pobre por infeliz. Eu não sei falar inglês, é problema, mas tá bom. Já visitei o brechó e comi frango com a mão. Ontem jantei a luz de vela com a minha esposa, porque no mês passado eu não paguei a conta. Choveu, gotejou, teve um dilúvio na cozinha, mas nada que foi capaz de afogar minha alegria. Eu nunca briguei com a minha sogra, é um amor de pessoa. Ela caiu do céu porque quebrou a vassoura. É brincadeira, o sentimento é óbvio. Amar sem olhar a quem, sem acepção, o próximo. E tudo passará no mundo. Quem é fiel no pouco será honrado no muito. Na questão de miséria é fase e lição de vida. Hoje compreendo ela, observando as formigas. Vivendo a grandeza das pequenas coisas, viver é a riqueza pra quem sabe amar. Os meus objetivos sei que vou alcançar, sem desprezar etapas eu vou conquistar. Vivendo a grandeza das pequenas coisas, viver é a riqueza pra quem sabe amar. Os meus objetivos sei que vou alcançar, sem desprezar etapas eu vou conquistar. Vivendo a grandeza das pequenas coisas, viver é a riqueza pra quem sabe amar. Os meus objetivos sei que vou alcançar, sem desprezar etapas eu vou conquistar. Vivendo a grandeza das pequenas coisas, viver é a riqueza pra quem sabe amar. Os meus objetivos sei que vou alcançar, sem desprezar etapas eu vou conquistar. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Vai lá, Moz, vai tá com bom, você. Tá bom, vou tentar. Tipo Pavarotti, assim. Quero ver, quero ver. Fica vendo. Lá, lá, lá, Jesus, lá, toma lá, conta. Lá, lá, lá, lá.